0 com a direita da Euleda Brito. Grave 35.3, 5061. Tá correto, é ponto Fusco 397. Pesquisa Luzula, copiou o controle? Copiado, subindo para 200, para atingir. Pesquisa Luzula, informa a chamada do pouso. Firme para o Pesquisa Luzula. Estimado do pouso, Pesquisa Luzula. Estimado pouso em Cairo Lorenzo aos 29. Sim. O Gol 973 aguarda só um minuto. Ok, a saída prevista está agora o Gol 983 está com a informação Kilo para Guarulhos. Número 2 copos, só um minuto, Gol 93. Aguarde. Mantém 2.500 pés, o estilo do Lula. Gol 073, pronto. Pronto. Autorizado por seguro 360 via Upper Whisky 50 Bidev após direto. Decola pistão 0, curva direita, saída da Euleda Bidev. Controle 119.35, aciona 5023. Se considera a rota, saída da Euleda após direto por seguro. Afirmativo, é a saída da El Leda após direto Porto Seguro. Não solicita a autorização completa? Apenas a saída. Positiva completa, afirma o Gol no 073, Porto Seguro 360, está autorizado. Decola pistão no 0, curva direita, saída da El Leda, após direto Porto Seguro. Controle 119.35, aciona 5023. Está autorizado Porto Seguro 360. Decola no 0, curva direita, após da El Leda, após Leda, autorizado próximo Porto Seguro. 035023, o transponder do Gol no 073. Tá correto, aposta 2, Gol 073. Espera nessa. Pronto, obrigado. Desculpa aí, 073. Ah, Gol 193, pronto, copy. Gol 193, Guarulhos 360, tá autorizado via Pesulu 21. Decola pista no 0, curva direita, Cedar Bor. Após voa Elefa, para interceptar a aerovia, controle 119.35, aciona 5043. Para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21, recolhe a pista no 0, por curva direita, mega sedar, Gol Elefa, o controle 119.35, transponder 5043, o Gol 193. Está correto, ponto Fusco, Gol 93. Estou 2-0, solo. Pode confirmar a matrícula da aeronave, é o Força Aérea 2020? Afirmativo, fase 2020. Ok, continuo aguardando o Centro Recife e a gente também não temos o seu plano de sistema, precisando coordenar aqui, só um minuto. Tá aguardando, pastor 2-0. Romeu, Bravo, Oscar Romeu, após o LF, o 93. Bom dia, hoje é 1-420, centro tranquilo, ligação 3-9-0, Recife. Em 1-4-0, chame só 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. Bom dia, hoje é 1-4-0, centro tranquilo, ligação 3-9-0, Recife. Xené 6140, aceito 35. Aceito. Xené 6140, Recife 350, autorizado, via Peruísque 58, decola pistola 0, curva esquerda, sai da Puca, extensão Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5063. Autorizado, Recife 350. Decola pistola 0, plena curva esquerda, sai da Puca, extensão Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5063. 6140. Correto, reporta push, acionar 6140. Reporta aí, 6140. Paulo Salvador, reporta. 0, solo. Então, entrei em contato com o PLN, ele informou que um plano anterior estava pedindo a ativação desse plano para Florianópolis. Acabei de receber aqui o transponder, vou só confirmar com o centro. Tá, copy, posto 2-0. Desde condições visuais de frequência livre. Mano, Índia, Mike Tango. Mike Tango fumando no 4-4. Rádio 4 está autorizado, Aracaju. 1 no meu pé, sobre o solo. Decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte. Controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 02. Cogino 0260. Ok, quando pronto, chama a torre 1 no 8, decimal 612. Para o táxi. Quilo Papa Vitor, reporte pronto para descida. Nópolis, nível 260 via Upper Zulu 21, decola pista no 0 com a direita, saída arbor, após boa posição leve. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 5075. Saída posto 0? Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, e após boa posição leve, posto 2-0. Livre puxa, porta 5595. Pare. O Papo 2-0 está autorizado, Florianópolis 260, Upper Zulu 21, decola da pista 0, 30, saída A, boa. Controle final 35, está correto, após a posição boa, após a saída boa, boa posição leve para interceptar o via, reporta para acionamento e táxi. Posto 2-0. Posto boa, alerta. Está ali no final, ponto no táxi, posto 2-0. Mano no pátio militar, posto 2. Pelo Papa Vitor, recebo nível de voo 075. Confirmo. Tô 2-0 confirmando, tá livre táxi. Confirmando, que chamou o pronto táxi, foi o baixo 2-0? A livre táxi, ponto de espera da hotel, chama a torre 18612 para o cruzamento da pista, aqui na Garmin 14, confirma PB e autonomia. Autorizado táxi, 41 no Indial, fonte para a torre 2862, que ligar bem 14, trip 5595. 41 no Indial, chamará 786-1095, trip 5595. Solo, go 1397, posição 3, posição de treinamento. Confirmando, foi o gol 1983, reportou. Pronto, sim. O gol 1397. Gol 1260. Desça para 2000 pés, via chegada na área, ajuste no 0 no 4. Até 2000, desce via no 0 no 4, gol 1260. Chegada na área. Alfa Tango, parceiro Novembro, Tango Romeu. Autorizado, 075, decola a pista 97, curva esquerda, sai da coisa. Recola pista 1-0, curva esquerda, corredor forte, restrito no mil pés, até buraquinho, liberação do controle. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5026. Afirmo, tem plano Zulu aqui. Confirme. Autorizado, cruzamento, pastor 2-0. Isso, cruzamento, pastor 2-0. São Salvador, 35595, no ponto 0 para andar 1-0. 5595, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, no 073, confirmando o portão 5. Autorizado para inspecionar o contato do 073. Autorizado para inspecionar para o portão 073. Decolagem autorizada, 120 com 15.9014, 5595. Decolagem autorizada, 1-0-9-4-5-5-5-5-5. Pastor 2-0, táxi via Alfa e aguarda antes da Juliette. Tango aguarda para o táxi. Aguarda para o puxo. Mantém a posição 6140. Torre 18612, acho que vai. Dezoito meia dúzia. Mente, 204, autonomia. Sim, a gente vai seguir o banho que tá feito no posto dessa etapa 3. Após o inicial táxi, saxia parte 1 no Indial, fonte para a torre 18612, QNH 1014, off tango tango, modifica o nível para 085. Tá Táxi, Obama 397, 135 a bordo, 4 horas e 3, Lanterna Galeão. Bono 397, tá livre de táxi, via Indial, fonte para 2862, que ligamos em 14. Táxi, pode ficar 286, treina agora. Oscar Mike Tango, 118, só meia dúzia. É a frequência que você está, 121 da Timão 9. Nosso teste equipamento, essa frequência é do solo, 121 da Timão 9. Todos os outros aeronaves estão na 121 da Timão 9. Se alinhar e manter. Gol no 260, tem condições de voar Duna? É boa, 2 horas e 45, eu quero ponto. Dona, vamos ver. E Alfa, ponte para a torre 1862, que ligar 1014. E Alfa, considera já 1760. Coral. Direto Coral, 35595. Boeing e Cessna que vai livrar o pad via Índia. Após o Cessna livrar o pad, está autorizado. Pushback, sinal, por táxi. Tem Passagista, informe Sol de Turquia. Informe Altitude. Usando o 6 Filipe. Sim. Ainda não recebe modo Charlie. Afirmo, agora recebo modo Charlie. Quilo Papa Vitor. Afirmo. Pelo Papa Vitor, informo que para ingresso nos corredores visuais, através de Paris, o senhor tem que estar a 1.500 pés. Foi zero, alinhar e manter. Então, 3896, desça para 3 mil pés via chegada malha. 3 mil pés via na chegada malha para 3896. 02, chama para a Degolete. Sete aos 38, 19:35, transfere em uma boa viagem. Mike Tango, alinhar e manter o 97. Voo no 397, contato radar, nível de voo 360, saída da El, Leda, voo e Leda. Pro de Leda, gol. Autorizado, 3846. Tá, 3846. Ô, Paulo, será que poderia solicitar ao tráfego na Índia. Pra ficar um pouquinho mais pra frente pra gente fazer esse top de back. Alfa Tango, tá na descrição? Cicote, que está alinhado com a cabeceira 17. Pastor 2-0, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Oscar Mike Tango, decolagem autorizada, pista 97, 120 graus, 12 nós. No 073, alinhar e manter o no zero. Manter o 073. Guardião 02. Guardião 02, prossegue com Proa Norte, chame controle, 1935, boa viagem. 1935, Proa Norte. Grato pela volta. Guardião 02. Guardião 02, mantenha 1 no mil pés, ajuste no 0 no 4, setor norte. 1 no 0 no 4, inicialmente setor norte, vem em patrulhamento. Opera restrito, senhora, inicialmente a 500 pés. Confirme. Opera a 500 pés o guardião. Sim, mantenha 500 pés. 02. Controle Salvador, bom dia. Pastor 20, decolou, é cruzado 1410, saída Árvore. Força Aérea 2020, bom dia. Contato radar, para nível de voo 260, saída Árvore. 2-0, Abo, pastor 2-0. No 2-0, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Chama o controle 1935. 073, um Sikorsky 76 agora à sua esquerda, vai manter a proa nordeste, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Negativo, Voiduna, tá 3896. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Tango, bom dia. Confirme. Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango. O no mil pés, ajuste no 0, no 4, corredor forte. Corredor forte, Tango. Para o táxi, hoje é 6140, estamos com 127 a bordo, 3h30 alterna Natal. Autorizado o táxi de Alfa, indicando 2362, que nem é 1014, hoje é 6140.